Começa agora na Rádio Fiscal o espaço para as novas bandas, saindo da garagem, direto para as ondas do FM. Tem uma banda. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar, começando aí mais um programa Tem Uma Banda. Eu sou Marco Escrivão, acompanhado da... Érica Kogi. É isso aí, Marco, a gente tá aqui no nosso segundo programa Tem Uma Banda, hoje com o cantor Bruno Martins, veio aqui apresentar o seu trabalho pra gente. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. E aí, Bruno, conta pra gente, ouvi dizer que você toca um sertanejo, o que que é isso, como que é? É, uma mistura de sertanejo universitário, né? Uhum. Essa moda nova que tá saindo atualizada aí. Aí a gente tá fazendo umas músicas legais. Entendi. Você tem uma produção própria, você toca suas músicas. É, composição própria. Uhum. É. Conta uma coisa pra gente começar assim do começo. Aonde você estuda? Qual a sua idade? Então, eu estudo lá no Jesuíno, Jesuíno de Arruda. Tenho 17 anos, cara. 17 anos 17, só. Legal, já tem uma carreira aí pela frente. É, se Deus quiser. E as menininhas atacam ou não atacam? Ah, de vez em quando ataca, né? Mas a gente tá amarrado, né? Tá amarrado? Ah, tá. É uma tristeza, então. É. Há quanto tempo você tá tocando, Bruno? Ah, o sonho mesmo de cantor, assim, é desde criança mesmo. Mas que eu peguei firme pra tocar faz uns 3 anos, por aí. Que eu foquei mesmo na ideia. Entendi, você toca sempre sozinho, você é acompanhado por uma banda, como que é que funciona? Sim, às vezes eu vou sozinho, faço um showzinho solo, agora que eu peguei a banda, né? Aham. Estamos fazendo um projeto aí pra levar a banda inteira pra fazer um show bem animado mesmo. Legal. Bom, como a gente gosta de começar é mostrando o som pra gente já conhecer quem que é o Bruno Martins de verdade. Fala aí, Érica. É isso aí, vamos lá. Então a gente quer saber qual música você vai tocar e quem é o compositor. Essa música chama Sintonia Total. Eu fiz essa música assim, eu tava no meu quarto, de boa, sem fazer nada. Eu olhei assim pra casa, eu falei, eu tô em sintonia total com esse mundo. Falei, vou fazer uma música em homenagem a esse momento aqui. Então vamos lá com a música Sintonia Total, do Bruno Martins. Tenho uma banda. Digas por que te amo e não consigo entender. Meu coração bate forte querendo te ver. Por medo de perdê-la, meu coração se entregou. Hoje eu me vejo sintonizado nesse amor. Eu não posso ficar em mais um dia sem você. Por tanto te amar, eu não consigo te esquecer. Só quero que me entenda, por favor, vê se me escuta. A minha vida sintonizada na tua sintonia total é meu amor, preso em você. Só quero que entenda tudo que eu vou dizer. Sintonia total é meu amor, preso em você. Portanto te amar, eu não consigo te esquecer. Sintonia total. Sintonia total. Aí. Você está ouvindo Tem Uma Banda na Rádio Fiscal. É isso aí, gente. Esse aqui é o Bruno Martins, no Tem Uma Banda. Esse nosso segundo programa aqui na Rádio Fiscar. Ô Bruno, fala pra gente um pouco assim das suas influências, como você chegou, você disse que já toca há um tempo o gênero sertanejo, é de casa que isso vem, na família você, em casa você já ouvia, como foi? É, meio de família mesmo, eu tenho meu pai, desde muito novo também foi cantor sertanejo, gostava de muita música raiz, e eu venho escutando, a base veio da raiz, aí eu vim escutando muito essa música, tinha um carreiro, esses caras mais antigão. Aí veio surgindo João Bosco e Vinícius, que veio modelando mais, lapidando, a música sertaneja, Jorge Mateus. Aí foi onde eu me encontrei, foi o estilo que eu adaptei assim pra mim mesmo. Aí falei, é aqui que eu vou e é aqui que eu gostei mesmo. Entendi, mas você tava contando pra mim antes do programa que já tocou de tudo. O que mais você tocou além de sertanejo? Já toquei rock, bem o extremo mesmo do sertanejo, né? Já toquei rock, já dancei, já fui dançarino, já... É mesmo, não dança mais. Não, graças a Deus não. Nem um forrozinho com as meninas. Não, se pedir a gente dança. Mas você dançava o que antes? Black. Jura? E toca black também, não? Não, só canta. Só canta. Só. Legal. O Tião Carreiro você não toca também, não? Não, o Tião Carreiro não toco, mas só sei cantar também. Cantar também, você quer dar uma palhinha assim, só de... Pode ser. Vai, faz uma palhinha só pra gente ver. Deixa eu pensar uma música aqui. Uma música bem legal. Vou contar que eu nunca vi no sertão e na cidade. Nunca vi guerra sentida e nem cadeia sem grade. Nunca vi um prisioneiro que não queira liberdade. Nunca vi mãe amorosa do filho não ter saudade. O Tião Carreiro, é isso daí então. E aí, vamos lá então. Ensaio. Bom, você toca sozinho, mas... Sozinho, vamos separar em duas etapas, sozinho e com banda. Quando você, em que lugar você toca quando você tá sozinho, pra você ensaiar, como que é isso? O lugar que eu toco, cara, eu tô em casa, onde eu tiver eu tô tocando. Violão tá sempre violão, violão faz parte de mim já, até. E aí, então é todo dia? Todo dia, toda hora, tô com o violão na mão, o tempinho que sobrar já tô tocando já. E a galera tá curtindo ou fica enchendo o saco, falando pra você parar? Fica, minha mãe não aguenta mais o violão na cabeça. Tá chorando já. Tá até chorando. E com a banda, quando vocês ensaiam? Com a banda, como a gente começou faz um pouco tempo, a gente pegou uns 3, 4 ensaios assim. Mas tá bem, graças a Deus, fluiu bastante também o projeto. Vocês ensaiam em casa, na sua casa? Não, na casa do baterista. Coitado, os vizinhos são os que mais sofrem sempre, do baterista, né? Já falei isso no programa passado. E você disse que você já se apresentou, quando foi? Já. E onde? Já me apresentei pela primeira vez, foi meio que de supetão assim, eu tava em casa, sem fazer nada também. Aí veio a minha irmã com uma proposta, você tem um showzinho pra fazer hoje, ali, uma festa junina. Eu falei, você tá louco, eu nem saí, como que eu vou fazer um show? Não, você vai fazer, já falei que você vai, agora você vai. Aí metemos a cara, fomos com fé e coragem, chegamos lá, fizemos um show. E foi legal. Foi legal. Tinha bastante gente e tal. Até no começo não tinha, assim. Fiquei meio cismado, né? Comecei a cantar, tinha um grupinho, assim, de gente. Aí na hora que eu fui ver lá pra quarta música, a rua tava lotada. Tava já. Cheio. Tava e cheio. E aí, é só essa apresentação ou já fez não, mais algumas? Já tive mais. Já toquei no Jesuíno também, uma vez. Toquei umas 3 vezes num programa, no outro programa também, de música sertaneja. Aqui na Rádio Fiscal. Aqui na rádio também, já no programa Ensino Básico em já Revista. Já toquei aqui também. A presença do Bruno Martins. É. Brunão, vamos fazer mais uma? Vamos. Essa aqui chama Fila Anda. Tenho uma banda. Foi bem feito pra você, quem mandou me fazer de bobo. Hoje quem não quer mais se ver é o meu coração afilando de novo. Nesse jogo do amor, você brincou com o meu coração. E o seu tempo já se esgotou, não deu valor enquanto tinha em suas mãos. A fila anda, a vida muda. Eu não vou mais deixar minha vida cruzar com a sua. Me esqueça, vê se me deixe em paz. Eu agora estou feliz. Adeus, tchau, tchau, bye, bye. Foi bem feito pra você, quem mandou me fazer de bobo. Hoje quem não quer mais se ver é o meu coração e a fila andou de novo. Nesse jogo do amor, você brincou com o meu coração. E o seu tempo já se esgotou, não deu valor enquanto tinha em suas mãos. A fila anda, a vida muda. Eu não vou mais deixar minha vida cruzar com a sua. Me esqueça, vê se me deixe em paz. Eu agora sou feliz. Adeus, tchau, tchau, bye, bye. Você está ouvindo Tem Uma Banda na Rádio Fiscal. Estamos apresentando aqui o programa Tem Uma Banda com o Bruno Martins. O Bruno acabou de tocar uma música pra gente. Bruno, me diz de quem era essa música e o nome da música pra mim. Essa música é minha, ela chama Fila Anda. Tá certo. E me diz uma coisa, como é que funciona o seu processo de composição? Quantas músicas próprias você tem? Essa é a segunda que você toca aqui. O jeito de compor, eu não sei explicar muito. A gente chega, senta ali na frente do papel, pega o lápis. Aí vem a melodia na cabeça e vai escrevendo a letra. Mas você pensa num tema antes e senta pra escrever, ou você fala, não, agora eu vou escrever? Aí você senta e, bom, sobre o que, como que é? Então, eu sento assim, eu não penso em tema nenhum. O que vem na cabeça eu escrevo. Entendi. Aí vai lá, sai a música. Antes com a melodia, você antes pensa na melodia? Antes penso na melodia e tudo, pra depois fazer a letra. E quantas músicas você tem, suas? Ah, eu já perdi as contas e tem um monte. E todas você escreve? Assim. Todas são eu que escrevo mesmo. Legal. Ah, o restante da banda chega a contribuir, assim? Você chega assim, ah, pensei nessa música, a galera ajuda ou não? Ou é tudo sua mesmo, assim? Você chega e fala assim, faz isso e pronto. Não, eu chego, eu mostro a música. Normalmente eles gostam, assim. Eu mostro a letra, eles acham ali bacana e gostam, não palpita, assim, nada. Com a banda você tá há quanto tempo? Com a banda, eu acho que eu tô com um mês e pouquinho, assim. Ah, é uma formação bem, nova. É, então. Bem nova. Já se apresentaram com a banda? Não, ainda não. Ainda não. Não. Ah, então tá certo. E você tem alguma dificuldade pra se apresentar? Já, assim, porque tem um mês e meio é pouco tempo, mas você procura, vê lá na escola se tem como se apresentar, procura os lugares. Então, eu tô vendo assim, como que a gente tá com um projeto bem grande, assim, pra fazer um som legal, a gente tá focando mais em ensaiar, pegar as músicas próprias, assim, produzir mesmo pra depois começar a sair e apresentar, sabe? Entendi. Primeiro uma produção ali produção interna. E quanto tempo vocês têm ensaiado, assim, durante a semana? Como que é? Que dias são os ensaios? Então, normalmente é de domingo, final de semana, assim, né? Quando tem uma folguinha ali no dia, eu passo por internet mesmo as letras pra eles, a melodia e tudo. Aí eles pegam a parte, cada um, depois junta tudo e monta lá. Já fica fácil, quando junta já tá, todo mundo já sabe o que fazer. Já sabe o que fazer, já. Entendi. Me explica uma coisa, você aprendeu a tocar sozinho? Aprendi a tocar sozinho. Sozinho, um autodidata. É. Mas seu pai toca também? Não. Não toca? Ninguém toca. Você nunca fez aula? Fiz um mês e pouquinho, dois meses de aula, assim. Praticamente nada, assim. É, mas faz muitos anos atrás, eu nem pegava mais violão na mão. Só aprendi as notas básicas, ré, dó e fá só. E aí? E aí eu tinha um violãozinho assim lá no canto do quarto, né? Um velhinho, você fala, nem quero esse violão aí. Que esse negócio tá fazendo aí? Aí chegou no aniversário assim, minha mãe falou assim, o que você quer de presente? Aí como eu queria focar mesmo na música, eu falei, eu quero um violão. Loucura, né? Nem sabia tocar. Quero um violão. Aí ela foi lá, comprou o violão, esse daqui. Aí eu olhei pro bichão e falei, é aqui que eu vou aprender. É agora. É agora. Aí eu fui, meti a cara e aprendi a tocar. Legal. E sempre com o apoio da família, então. É. Sua mãe te ajudou. Ajudou minha mãe, meu pai, meus irmãos. E eles sempre te apoiaram. Nunca falaram assim, não, que isso, música não é pra você, que isso. Ah, música minha não dá mãe. Certo. Minha mãe não gostava, não. Aquela história de vai ser músico? Como assim? É. Minha mãe não gostava, não. Meu pai sempre apoiou, que era o sonho dele também, né? Uhum. Mas você vai bem na escola? Vou, graças a Deus. Tu, que série você tá? Sério. É, segundo. Segundo ano. Segundo ano. É. E aí você pensa em prestar vestibular, alguma coisa assim? Penso, esse ano já vou fazer o Enem. Quero estudar engenharia civil também. Engenharia civil? É. Legal. Daí a família fica mais tranquila também. Fica. É músico, mas vai fazer engenharia. É. Acho que sim, né? Vamos lá, quer mandar mais um som então? Vamos aí. Qual é o som? Esfera do Amor. É sua também? Minha também. É tudo música do mundo. Vamos ver então. Tenho uma banda. Esfera do amor me conquistou. Eu sem você é verão sem calor. Esfera do amor maravilhosa, joia rara, pedra preciosa. Me diz onde você estava todo esse tempo. Eu escutava sua voz ao vento. Eu me guiava pelo perfume que você deixava no ar. Minha querida, eu quero te confessar. Esfera do amor me conquistou. Eu sem você é verão sem calor. Esfera do amor maravilhosa, joia rara, pedra preciosa. Esfera do amor me conquistou. Eu sem você é verão sem calor. Esfera do amor maravilhosa, joia rara, pedra preciosa. Você é feita de um pedaço do céu, mulher perfeita, feito um doce de mel. O arco-íris não possui as mesmas cores que você. Estrela guia, obrigado por me atender. Esfera do amor me conquistou. Eu sem você é verão sem calor. Esfera do amor maravilhosa, joia rara, pedra preciosa. Joia rara, pedra preciosa. Você está ouvindo Tem Uma Banda na Rádio Fiscal. Esse é o programa Tem Uma Banda aqui pela Rádio Fiscar 95,3, sempre escutando diferente. E hoje aqui nessa tarde de sábado estamos com o Bruno Martins, o grande Bruno Martins. Bruno, conta uma coisa pra mim. A gente tá no último bloco, indo pro fim, mas antes eu quero saber algumas coisas. Por exemplo, você disse que tem namorada, né? Isso. Ela é ciumenta? É, um pouco. E ela já deu algum trabalho, assim, quando você foi tocar, alguma menina ficou olhando? Ela... Já deu. Já teve esse tipo de coisa, já? Já teve. Isso é um problema, né? É, mas a gente leva com um jeitinho, assim. Entendi. E você já fez uma música pra ela? Já. Já tocou? Essa Esfera do Amor foi pra ela. Olha só, você não conta isso pra gente? É isso que a gente quer saber, né? É homenagem pra ela, essa música. E você já fez música pra alguma outra pessoa, além dela? Fiz Sintonia Total, além de fazer pensando no clima que eu tava, fiz pra minha irmã também. Já fiz música pra ela, uma outra música que agora não lembro muito de cabeça. Entendi. Tem. E aí você sempre toca pra eles e a galera sempre curte. Na hora que eu tava compondo, ela tava na janela escutando ali, velho. E aí fica doidinha. Doidinha. Tá lá, no maior orgulho, olhando pra gente aqui. É, lá. E me diz uma coisa, ô Bruno, você falou que tá aí com a banda nova, né, um mês e meio, ensaiando bastante pra... procurando em breve começar a fazer uns shows, umas apresentações. E o que você espera, assim, do mais pra frente, né? Fazer os shows, tentar se apresentar legal? É, o principal, né, a gente conseguir bastante shows, assim... conciliar assim, o estudo com a música também, pra não dispersar muito, não atrapalhar. E seguir carreira mesmo na música, conquistar vários públicos também, desde a criança até o mais velho. E você tem um plano assim agora? O que é o próximo objetivo? Ah, eu acho que o próximo objetivo é conquistar a cidade, né, e a região, assim, seria o próximo. Aham. Uhum. E CD, como CD. É que tá isso daí? CD tá meio complicadinho um pouquinho, mas um dia sai. Por que é que tá complicado? Ah, falta de patrocínio, né? Empresários, essas coisas. Falta uma verba. Falta um investimento ali. Mas você tem o próximo, você tem um plano agora de... Até você tava me perguntando, a gente tava conversando sobre isso. E aí você quer gravar quantas músicas agora? Ah, eu queria gravar umas 8 músicas, assim, pra lançar... Aos poucos, lançar uma por uma, assim, aos pouquinhos. Aham. Uhum. Pra ver como que ia ser o aceitamento, né, da cidade com as músicas novas, das pessoas. Entendi. Então, na verdade, você quer gravar as 8 músicas, mas não vai sair um CD, assim. Você vai soltando as vai músicas. Vai soltando aos pouquinhos, assim. É, o uso da internet mesmo a nosso favor, né? É. Pra galera ir conhecendo. Isso. Legal. E aí? Planos, futuros, expectativas já passamos? Parece que vamos chegando no final, né, Érica? É, isso aí. Infelizmente, vamos chegando no final de tempo do... Do nosso programa Tem Uma Banda, do nosso segundo programa com Bruno Martins. Pois é, Bruno, você queria deixar algum recado agora? Não, você queria não. Você vai deixar um recado para muitas pessoas. Deixa o seu recado, seu agradecimento. O que você quer falar? Agora você tem o microfone aberto. Ah, eu queria agradecer pelo espaço, né, que vocês abriram aqui pra gente. Tá abrindo pra várias bandas que estão começando também. E queria dizer pras pessoas que têm um sonho, nunca desistir, porque sempre chega lá. Pode demorar, mas chega. Não desisti nunca. Demorou. Então, fechando o programa Tem Uma Banda de hoje aqui pela Rádio Fiscar, Bruno Martins vai tocar? Essa música aqui chama Uma Nova Canção. Uma Nova Canção, Uma Nova Canção com Bruno Martins, então, vamos lá. Tenho uma banda. Eu estou prestes a fazer por você loucuras de amor, uma nova canção. Eu nem sei bem o que sinto por você, mas sei que é forte aqui no coração. Estava escrito nas estrelas que um dia eu ia te encontrar. Eu duvidei, me arrependi. O tempo passou, mas hoje eu aprendi. Yeah. Uh-oh. O tempo passa, mas a vida continua. O destino cruzou minha vida com a sua. Olhando pra você eu posso perceber que o amor não mata, só ensina a viver. O tempo passa, mas a vida continua. O destino cruzou minha vida com a sua. Olhando pra você eu posso perceber que o amor não mata, só ensina a viver.